tá iludido com crack, tá iludido com coca. Cê tá perdido, mano. Sem perceber, cê tá no mundo de ilusão. Pecado nas costas, você tem de sobra. A palavra de Deus, você ignora. Você acha graça, o que te fala é sério. O objetivo de Satanás é te levar pro cemitério. E você vai vivendo como gosta o maligno, sem imaginar como será o seu destino. Se vacilar, bum, a bomba explode. A serpente das trevas vem te dar o bote. Gosta de ver mulheres nuas na televisão. O seu corpo está ligado na prostituição. Eu presinto algo, eu vou dizer então. Um vazio enorme consome seu coração. É bom ficar ligado, cuidado com o pecado. Não vacile, irmão, senão o resultado é sua vida sendo devorada. Leva a sério o que te falo, pois não é piada. Não quero te ver morrendo em algum problema. Ser malandro demais, isso não vale a pena. Nesse mundo de ilusão sempre foi assim. Quem não tem Jesus Cristo tem um triste fim. Não sei se você já parou pra pensar. A morte na cruz foi pra te salvar. E você nem aí, você não quer me ouvir. O diabo fez um buraco pra você cair. Ouça o que te falo, vamos se ligar. Não faça pouco caso, é hora de mudar. É uma coisa dessa que te leva à perdição. Em plena realidade, um mundo de ilusão. Cara, acorda desse mundo de ilusão. Se vacilar, pum, pá, já era, irmão. Cara, acorda desse mundo de ilusão. Deixa Jesus entrar, abre o seu coração. Cara, acorda desse mundo de ilusão. Se vacilar, pum, pá, já era, irmão. Cara, acorda desse mundo de ilusão. Deixa Jesus entrar, abre o seu coração. Na nossa infância, a gente jogava bola. Jogava gude, pinava pipa, ia pra escola. O tempo passou e a gente cresceu. Muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. A minha vida é diferente da sua. Eu tô na casa de Deus e você na rua. Enquanto eu pego minha Bíblia e desço pra igreja, lá vai você indo pro show com a lata de cerveja. A paranoia você acha o maior barato. Bota remédio na bebida pra ficar dopado. Eu tô ligado que a tua vida não tá legal, mas não é por isso que você vai praticar o mal. Fazendo coisa errada, deixando Deus pra depois. Pelo visto nunca leu João 8:32. A palavra do Senhor pode te libertar. Nessa verdade você tem que acreditar. Quem tem Jesus, ainda que morra, viverá. Mas a vida de pecado é preciso largar. Largar cigarro, bebida e outras coisas mais. Você tem uma chance de encontrar a paz. Cara, acorda desse mundo de ilusão. Se vacilar, pum, pá, já era, irmã. Cara, acorda desse mundo de ilusão. Deixa Jesus entrar, abre seu coração. Cara, acorda desse mundo de ilusão. Se vacilar, pum, pá, já era, irmã. Cara, acorda desse mundo de ilusão. Deixa Jesus entrar, abre o seu coração. A malícia se estampa no seu olhar. Não tô te julgando, só quero te ajudar. Nessa carnalidade você quer ficar. Ei, cara, você nem para pra pensar. E seu futuro, então, como será? O que você vai fazer quando Jesus voltar? O diabo quer sua alma para torturar, mas Jesus está aí querendo te salvar. Pelo novo nascimento você tem que passar. Muita coisa deve mudar no seu jeito de pensar. Pra conseguir a vida eterna tem que pelejar, sempre orando e jejuando no seu caminhar. Se quiser ajuda, estou aqui porque der e vier. Mas primeiramente, irmão, é preciso ter fé. Mas se quiser continuar do jeito que está, lavo minhas mãos, eu só vou orar. Que Deus tenha misericórdia de você. Mas neste caminho de perigo você irá perecer. Você irá perecer, perecer. Nós vamos. Cara, acorda desse mundo de ilusão. Se vacilar, pum, pá, já era, irmã. Cara, acorda desse mundo de ilusão. Deixa Jesus entrar, abre seu coração. Cara, acorda desse mundo de ilusão. Se vacilar, pum, pá, já era, irmã. Cara, acorda desse mundo de ilusão. Deixa Jesus entrar, abre seu coração. Cara, acorda desse mundo de ilusão. Se vacilar, pum, pá, já era, irmão. Cara, acorda desse mundo de ilusão. Deixa Jesus entrar, abre seu coração. Cara, acorda desse mundo de ilusão. Desse mundo de ilusão. Cara, acorda desse mundo de ilusão. coração. Deixa Jesus entrar, abre o seu coração. Deixa Jesus entrar, abre o seu coração. Aí, João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, sangue bom. E aí, fé em Deus que Ele é justo e não falha. Só Deus salva, só Deus liberta. É o caminho, a escolha certa. É o caminho, a escolha certa.